Portal do Arrocha. Eu falei repertório. Oh, sem retoque de pé. Você só fala eu te amo com bafo de bebida. Se entrega de verdade com dose de mentira. Pedaços do meu coração você usa de petisco. Eu finjo que não tô sabendo disso. Quando cê tá sobra, eu sobro. Mas bêbada se afoga no meu copo. Então bebe, desgrama. Quanto mais cê bebe, mais me ama. Mesmo que só seja um amor de cana. Quanto mais cê bebe, mais me ama. Bebe, desgrama. Então bebe, desgrama. Quanto mais cê bebe, mais me ama. De verdade, com doses de mentira. Pedaços do meu coração você usa de petisco. Eu finjo que não tô sabendo disso. Quando cê tá sobra, eu sobro. Mas bêbada se afoga no meu colo. Então bebe, desgrama. Quanto mais cê bebe, mais me ama. Mesmo que só seja um amor de cana. Quanto mais cê bebe, mais me ama. Desgrama, então bebe, desgrama. Quanto mais cê bebe, mais me ama. Mesmo que só seja um amor de cana. Quanto mais cê bebe, mais me ama. Vira a garrafa e o zoinho na minha cama. Oh! Mas tem que beber com moderação. Gostou, faz o quê?